agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa tarde, sejam bem-vindos à primeira edição de hoje de Diga Lá ao Senhor Fado. Hoje, sexta-feira, 22 de outubro do ano de 2010, cá estamos nós com mais duas emissões para si. Esta é a primeira das duas de hoje e traz para si grandes vozes. Já sabe que os seus pedidos são sempre muito bem-vindos na nossa página em www.radioantenaweb.info ou então em geral .radioantenaweb@gmail.com, o nosso e-mail que está sempre aberto para si. Vamos começar esta nossa emissão de hoje com Filosofias na voz de Camané. Logo depois, ficamos com Quadras Soltas na voz de Tristão da Silva. E terminamos esta nossa seleção com Canção Verde na voz de João Ferreira Rosa. São estas as três vozes que abrem assim a nossa segunda edição de hoje. Ou a segunda não, a nossa primeira edição de hoje, se diga lá ao Sr. Fado. Segunda vem às 19h30. E já sabe, sempre que quiser que o seu fado passe numa das duas emissões, é só indicar em qual é e nós passamos o seu fado na emissão que pretende ouvir. Vamos então aos nossos três fados de hoje. Meu coração que pranteias, não tenhas dó de ninguém. Meu coração que pranteias, não tenhas dó de ninguém. Não queiras penas alheias, que as tuas chegam-te bem. Não queiras penas alheias, que as tuas chegam-te bem. Se fosses de gelo feito, de mármore ou de granito, se fosses de gelo feito, de mármore ou de granito, não galopavas aflito pelas ruas do meu peito. Não galopavas aflito pelas ruas do meu peito. Nos artifícios das teias da triste melancolia, nos artifícios das teias da triste melancolia, fizeste da alegria meu coração que pranteias, que fizeste da alegria meu coração que pranteias. Quem pensa muito não tem horas tranquilas, serenas. Quem pensa muito não tem horas tranquilas, serenas. Penas, não queiras mais penas, que as tuas chegam-te bem. Penas, não queiras mais penas, que as tuas chegam-te bem. Chego a andar um dia inteiro atrás de ti para te ver. Se acaso o tempo é dinheiro, serei pobre até morrer. Se acaso o tempo é dinheiro, ai, serei pobre até morrer. Esta profunda tristeza que fica quando tu vais, não é amor, com certeza, com certeza, é muito mais. Não é amor, com certeza, é muito mais. Gosto de ti com firmeza, embora pouco te veja. Há tanta gente que reza e nunca vai à igreja. Há tanta gente que reza e nunca vai à igreja. Um segredo bem guardado, nem ao pão deves dizê-lo. Um segredo bem guardado, nem ao pão deves dizê-lo. Mas se o disseres, tem cuidado, não te esqueças de comê-lo. Mas se o disseres, tem cuidado, não te esqueças de comê-lo. Tu não me chames senhor, que eu não sou tão velho assim. Ao teu lado, meu amor, não sou senhor nem de mim. Ao teu lado, meu amor, não sou senhor nem de mim. Diga lá ao senhor fado. Vou tentar cantar o Fado Cravo de Teu Alfredo Marceneiro com letra de Pedro Homem de Melo, canção verde que tinham pedido há bocadinho. Além do luto, deu-me a vida além. canção à margem da lei. A minha canção é verde como a cor deste poema que por meu mal vos cantei. A minha canção é verde, verde, verde, verde, verde, mas porque é verde não sei. Muito obrigado. Prosseguimos agora nesta nossa emissão repleta de grandes fados com Nuno da Câmara Pereira. O fado mora em Lisboa. Logo depois ficamos com Margarida Ribeiro com água e, mel, sal e mel. E terminamos com Dá Tempo ao Tempo, na voz de Carlos do Carmo. São estas as três vozes que se vão ouvir já de seguida aqui no seu Diga Lá ao Senhor Fado. Passeia pelo mundo inteiro por gostar da vida boa, mas não mora no estrangeiro, o fado mora em Lisboa. Já morou na moraria, mas depois num sobressalto tratou da mudança um dia, foi para o bairro alto. E o fadinho mora sempre por castigo num bairro antigo, num bairro antigo. E a seu lado, para falarem à vontade, mora a saudade, mora a saudade. Quase em frente numa casa de pobreza, viva a tristeza, viva a tristeza. Tem corrido os velhos bairros sempre à toa, mas mora em Lisboa, mas mora em Lisboa. Quando vai cantar lá fora, tem uma ideia bizarra, leva o estribilho que chora na voz triste da guitarra. Canta lá de desafio, mas depois numa ansiedade volta sempre um navio chamado saudade. E o fadinho mora sempre por castigo num bairro antigo, num bairro antigo. E a seu lado, para falarem à vontade, mora a saudade, mora a saudade. Quase em frente numa casa de pobreza, viva a tristeza, viva a tristeza. Tem corrido os velhos bairros sempre à toa, mas mora em Lisboa, mas mora em Lisboa. Num bairro antigo, num bairro antigo. Mora a saudade, mora a saudade. Quase em frente numa casa de pobreza, viva a tristeza, viva a tristeza. Tem corrido os velhos bairros sempre à toa, mas mora em Lisboa, mas mora em Lisboa. Olhar em ondas de sal e mel, na praia do teu olhar, em ondas de sal e mel. Por ti, amor, fiz-me ao mar no meu barco de papel. Por ti, amor, fiz-me ao mar no meu barco de papel. Nas águas das sete luas, o meu barco naufragou. Nas águas das sete luas, o meu alguém te encontrou. Procuro por notícias tuas, porém ninguém te encontrou. Cada vez está mais distante o navio onde embarcaste. Cada vez está mais distante o navio onde embarcaste, mas está mais perto e constante a dor em que me deixaste. Mas está mais perto e constante a dor em que me deixaste. Pescador ou marinheiro que no teu rumo aparecem, pescador ou marinheiro que no teu rumo aparecem, procuro o teu paradeiro, respondem, não te conhecem. Procuro o teu paradeiro, respondem, não te conhecem. Ao regressar, afinal, na maré de uma quimera. Ao regressar, afinal, na maré de uma quimera. Sentado no areal, estavas tu à minha espera. Sentado no areal, estavas tu à minha espera. Diga lá ao Senhor Fado. Nunca pensei, depois de tanta amizade, ficasse tanta maldade escondida no teu peito. Nunca pensei, mas teu dia há de chegar e por certo hás de pagar por tanto mal que tens feito. Dá tempo ao tempo, reenquanto tens vontade, talvez um dia a saudade não te deixe vir assim. Dá tempo ao tempo, que o tempo corre e não cansa, e eu não perdi a esperança de te ver chorar por mim. Pouco me importa o que dizes e o que pensas, nem faço caso às ofensas que vives fazendo à toa. Tenho a certeza, esse teu riso atrevido há de um dia ser vencido, porque o tempo não perdoa. Dá tempo ao tempo, reenquanto tens vontade, talvez um dia a saudade não te deixe vir assim. Dá tempo ao tempo, que o tempo corre e não cansa, e eu não perdi a esperança de te ver chorar por mim. Dá tempo ao tempo, que o tempo corre e não cansa. E eu não perdi a esperança de te ver chorar por mim. Desta forma, chegamos ao fim da nossa primeira edição de hoje do Diga Lá ao Sr. Fado, 22 de outubro do ano de 2010. Só sabe que às 19h30 estamos de volta com a segunda edição de hoje para lhe trazer mais um pouco desta alma portuguesa. www.radioantenaweb.info ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com são as duas portas de ligação onde nos pode, ou pelas quais nos pode fazer o seu pedido, pedir aquele fado que mais quer ouvir. Duas edições diárias para que você possa escolher aquela edição que, na qual gostasse de ver o seu fado pedido. Vamos terminar com Passos da Rua, na voz de Fernando Maurício, e Erros Meus. São estas as duas, são estes os dois fados que ficam para finalizar a nossa primeira edição de hoje do Diga Lá ao Sr. Fado. Da minha parte é tudo por agora, mas às 19h30 estou de volta com mais Alma Portuguesa. Fique bem e até já! Quem passa, quem passa traz o passado. Talvez seja uma ameaça ou um silêncio de fado. Talvez seja uma ameaça ou um silêncio de fado. Paz na rua, quem é? É um sonho magoado, é ira da maré, é a morte de um pecado, é ira da maré. Paz na rua, ilusão de quem quer ouvir tais passos. Talvez seja um coração a gritar os seus cansaços. Talvez seja um coração a gritar os seus cansaços. Passos na rua, sentença de um fado por inventar. Passos na rua, descrença, deixai os passos passar. Passos na rua, descrença, passos passar. Erros meus, má fortuna. Somente. das coisas que passaram, que as magoadas iras me ensinaram a não querer já nunca ser contente. Que a fortuna castigasse, as minhas mal fundadas esperanças.